Salvador, bom dia. Azul Alfa, Yankee Papa. Prossiga. Autorização para guia de motores por 15 minutos aqui no pátio número 3. A espera está ciente. Ok, a pauta está na visão. Ok, no Alfa, Yankee Papa. Salvador, bom dia, 3601. Bom dia, 3601, prossiga. 3601 vai sair na app do 110, quando autorizado, você teria qual a pedida prevista? Tá pronto, copy. Afirmativo, prossiga. Ok, então 3601 autorizado São Paulo, Congonhas, nível 340, decolagem no zero, curva direita. Da Elva da Morte, eu vou perfeito de saída, peso 1 no zero, primeira aerovia. Após Pubar, depois do 1-6, conforme a rota. 5025, 120, decimal 80. Autorizado São Paulo, nível 340, via rota do plano. Decola 10, curva direita, Dael, Lida, Mótima, Pubar, após o 1-6. Funciona 5025, controle Salvador 12080. Chama pronto, portão 1-1. 3601. Salvador, bom dia, o voo 1161, está sempre da informação de autorização, barulho? Voo 1161, Foxtrot confere, autorizado Guarulhos, 360, peso 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Decolo 1-0, curva direita, da Eule da Morte, vou perfil de saída, 5024, 120, decimal 80. Depois do voo 1-0, decolando a 10, curva direita, saída da IEL Leda Mótima, 5024 na escola, encontrando 201, está com a posição 10, voo 1-1-1. O controle 120, decimal 80, confirmando que está pronto? 2080 ainda não, chamará. siga. Ok, será coordenado com o controle. Mantenha a escuta. Autorizado, chama a táxi, não nomeou. Azul Alfa e Xpa Papa, check de motores encerrado, obrigado e bom dia. Bom dia, Azul. Bom dia, prossiga. Pátio PX agora. Ok, a gente mantém a escuta agora, Bob. Fono 1 meia um, meio de ONU 4 horas, alterna galeão. ONU 61 copiado. Filho de táxi é Patinho, ponto de espera no noite 1395, ajuste 1-0-3. Saída será Block 1 no alto. Curva direita, peso 1-0, primeiro aerovia. Block 1 no alto, curva direita. Ou 1961 no centro, via Pátio, Índia, ponte de espera, torre 295, ou 1961. Da Aracaju, nível 210, decolagem pista 97, curva esquerda, Pucajamo, DCT Aracaju, 5013 no transponder, 12080, contrário. Aracaju, 210, a pista 97, curva esquerda, Aracaju, 5013, pouso, no transponder. Fuca, após a posição Jamo, após DCT Aracaju. Fuca, Jamo, Aracaju, Aracaju, a primeira terra está próxima do lado do Canadá. Ok, está livre de sinal, qual o PB? Aracaju, Aracaju. Ok, repassa para o táxi na frequência da torre, 1-9-95, ajuste na 0-3. 0-1-3, mas hoje fica com 18-95, a torre é com o papel. Bom dia, gol 1961, não pode esperar da 1-0. Dia 1961, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, vento 1-6-0 graus, com 7-9. Aí decolando 0, gol 1961. Papa, bom dia, Papa Roberto, Papa Serra, tá, tem pronto para o carro. Romeu 1, decolou os 28, controle no 208. 208, ótimo dia. É com Papa Serra, Lindo, até Papá, reporte para ingressar no 7. Contato até Papá, vai reportar a ingressão no 7, até Papá Serra. Toque 1 no Alfa, sobre a direita, passando 3, 2, 300. Gol no 161, contato radar da colagem, sou mantendo o nível de voo 360, via saída bloco 1 no alfa. 360, bloco 1 no alfa, gol 1 no 161. Ali mantém o 7, aposto quando pronto a decolagem é com a Serra. Mantém a Copa Serra. Tá 360 motorizado, inicial push, chama táxi. Livre decolagem da ONU 7, venta de 1,60 graus, 189, Hector Parcerra. Livre decolagem, Hector Parcerra. Hector Parcerra decolou os 3-2, controle no 2-0, decimal 8. 3-0-8, grato. Oi, Salvador, bom dia. Papa Romeu, Papa Parcerra decolar na sua escuta, dá uma sorte. Hector Parcerra, contato ao radar da colagem, mantendo o de voo 2-1-0. Em subida para o 2-1-0, Hector Parcerra. Torre, correção Solo Salvador, 3601 para o táxi, 171 a bordo, nosso alternado é o Galeão, 3 horas e 51. Isso é 3601, micro táxi, Departe Índia, ponto de espera 1895, 1013, ajuste comum. Pátio Índia no ponto de espera 1895 com ajuste padrão, tá 3601. 3325, ao término 251. Convendo a primária? 1-3325, a secundária 1251. 3325, bom dia. Salvador, bom dia, 3601, no ponto de espera da cabeceira 10, pronto. Bom dia, 3601, a linha é decola, pista 0, ventando 70 graus com 7 nós. A linha decola, cabeceira 10, 3601. Para 3601, decolou 43, controle 1, 20, decima 8. 20, decima 8, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, tá? 3601, cruza 1300. 3601, contato a radar na decolagem, submanda o nível de voo 340, via saída dela. Sobe 340, via saída. Eco Papa Serra, voe o Alfa Romeo 363, chame agora o centro Recife. 12545, alterno 2685. Seria como uma secundária, por favor? 12685, a secundária voando o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 1285, 3542, o Eco Papa Serra.